toda parte. Há tanto tempo entre o passado e o futuro, te encontro em algum lugar. A gente se amou, nem mesmo vi as cores, você comigo. Eu só fui ator. Tudo vai tão depressa e o fim, tudo é igual. Eu quero você pra mim. Agora fiquei só você. Toda parte, há tanto tempo entre o passado e o futuro, te encontro em algum lugar. A gente se amou, nem mesmo vi as cores, você comigo. Eu só fui ator. Depressa e no fim, tudo é igual. Eu quero você pra mim. Agora fiquei só você.